anal, você fala, o anal, você já fala dando risada, em vez de gemer. Ah, vou conseguir rir. E no seu anal, tipo assim, anal. Não vou conseguir rir. Que porra, meu. Você sempre fala que não vai conseguir, que não sei o que lá, daí que você não vai conseguir mesmo. Vai, faz um barato que você sempre consegue. Ai, bora. Isso, vai, chupa aí. Porra. Não, não, não é nada. Chupa aí. Aê, era disso que eu tava falando, minha. Oh, peraí, peraí. Nessa vida você não fica chupando os dedos. Essa patifaria que o pai está querendo. E tu vou dizendo que toda hora é de tá metendo. Chupa até os pelos, cuide do seu berço. Tranque sua filha na sua casa, que não é casamento. Nem te conheço, mas se prepara. Me desconheço se não gozar a cara. Na rua se passa como santa safada na cama. Esse som é o canto, a pampa, quanto um cão chupando manga. Vem da mamadeira de dar, você planta. Quando criança, lançando axé. 10 anos de pernas abertas pro alto. É a juventude por água abaixo. Atitude de muitas é ficar de quatro. Como sou macho, não fica barato. Usar massa e arrasta e jogar no mato. Cê é chata, mal fala uma rapa, mas é safado. E quer me dar o rabo? Quem não tá ligado, que é divertido. Não vem colocar a culpa toda no grilo. Não tô com cano no seu focinho. Apenas tô preliminando seus timpanos. Um pornozinho, tem qualquer estoque. Quer me processar, suja mais meu nome. Tô pra ajudar, cê deve ter fimose. Vai no urologista, quem sabe ele te cobre. Ouça meu hip hop, veja onde é o clitóris. Não vale um bico, homem, lobisomem é mato. E mulher, mulher? Posso até pensar no caso. Mas chupa é minha rola, é a porra do meu saco. Sexo oral, sexo oral. Se você for homem, mome na minha seta. Se for mulher, chupe uma benga. Suas enrustidas, mas você é maluco. Vem aqui me pagar um suco. Não importa o tamanho de sua varinha. Importante é que ela faz uma magia. Só tem que funcionar na hora H. Não vale gozar antes de colocar. Tô a fim de dar, não como uma freirinha. Vai dizer que o papa nunca deu uma metida. Não importa a idade, nunca é tarde, velhaco. Tome Viagra e pau no gato. Cê não é He-Man, mas tem a força moleca. Sou capitã, você tá. Pede a boca, meu irmão, tem gosto de camarão, né, GL? Chupi o bagaço do meu rabo, não esquece. Sexo oral, sexo oral. Mete a língua animal. É só lavar, que tá no vital. Se tiver azedo, tá aqui um sal. Se tiver aberto, não vou pôr meu pau. Lavou o bagulho, que eu vou colocar a cabeça com tudo. Sorte que não sou muito narigudo. Mudando de assunto maluco, olha só que absurdo. Deu um puto de um pai, tremendo de um careta. Nos anos 60 foi se congelar. Machista, pra que já dá pra sua filha? Dessa galinha, já é o jantar, cheio de regrinha. Isso que é besteira, levar lá 10 horas numa sexta-feira. Só se vem 10 da Vila Madalena. Chupando no busão, a viagem inteira. Cuidado com o sebo do essa mau cheiro. Qual será o pedo que a buzada dá no momento? É no jeito, mas cê tá querendo. Por que do meu som cê tem preconceito? Isso é dentro de casa ou na balada? No carro, cemitério, no meio da praia ou numa casa abandonada? Tem igreja que padre chupa molecada. Falo na cara, não me ligue cochiche. Não fico de meio, temo que nem seu axézinho. Não trago novidade comigo. Filme de pornô, janela do seu vizinho. Use camiseta como sempre usei. Não traz seu parceiro com ninguém. Fica com vontade, não pega bem. Chupe minha rola e minhas bolas também. Sexo oral, sexo oral. Quem sexo não oral, acha isso legal? Sexo oral, sexo oral. Mete a língua animal. Sexo oral, sexo oral. Chupe sexo oral, tá sexo oral. Sexo oral, sexo oral. Se não faço fio, terra no seu anal. E quando não, tem... Não, não, não, chega, chega. Muito baixo nível, né, mano? Corta o som, chega, chega, corta o som.